Cheguei em casa, reparei que tudo estava bem. O meu filho dormia um sono tranquilo, e ao meu lado o meu amor também. Levantei silenciosamente, como um vampiro fui ao banheiro, tranquei a porta, vedei todas as saídas. Quando eu fui ligar o gás, reparei que já estava morto. Então desobstruí todas as saídas, abri a porta e fui dormir. Quando eu fui ligar o gás, reparei que já estava morto. Então desobstruí todas as saídas, abri a porta e fui dormir.